bandoleira, pôr o faro é tão caro. Quero ser querido. Sinto funk fera nessa esfera. Ver o mundo em fera e muito mais que o homem. Quando era por faro é tão caro. Quero ser querido. Sinto funk fera nessa esfera. Ver o mundo em fera e muito mais. Quero ser querido. Sinta funk fera nessa esfera. Ver o mundo em fera.